Você nem percebe que há certos dias na sua vida em que você perde tudo. Você perde absolutamente tudo. E você não percebe que é nesse dia que você pode começar a ganhar alguma coisa. Porque quando você ganha tudo, você não sabe o que está perdendo. Eu conheci dias que eram tão azuis. Eu ia com meu cão a me seguir. O sol reluzia para mim. Sim, eu era feliz. O meu nome eu suponho que perdi. Do amor desconfio que esqueci. E se chovia, deixava chover em mim. Sim, eu era feliz. Eu era feliz.